você e deixou a congregação, seu lugar vazio ficou aqui entre os irmãos. A igreja chora, sentindo falta de você, porque foste embora, meu irmão, porque sofreu. Porque foste embora, meu irmão, porque sofreu. A verdade é que sem motivo, e talvez até sem razão, você partiu, foi embora e deixou aqui um vazio dentro de cada um de nós. E por isso toda a congregação, meu irmão, está chorando a sua ausência. Volte pra cá. Este mundo agora lhe oferece muito mais. Tudo é engano. Este mundo não tem paz. Porque como outrora você vive enganado. Volte enquanto é tempo. Chora, volte enquanto é tempo. Se tua alma chora, mas é claro, o mundo está aí mesmo, de braços abertos, convidando as pessoas para mergulhar nos prazeres desta vida. Mas de uma coisa eu quero que você se lembre: você é lavado e remido no sangue de Jesus. O seu nome está escrito lá no céu, no livro da vida. E um dia você assumiu um compromisso com Deus. Não se esqueça disso. Você faz parte do reino de Deus. Você é meu irmão. Eu te amo muito. Volte pra cá.